invasão, certo, queridão? Siga-me, siga-me, siga-me, siga-me, DJ KB. Siga-me, siga-me, siga-me, envenenado MPC. Siga-me, siga-me, siga-me, siga-me. Relatos da invasão Tig Smith, QG Norte. Não é por nada não, mas aí uma das mais fortes. Nossa opinião, sei que cá sou verdose. Não quero ser mala, mas quero os malotes. É assim que tem que ser, eu e você. Todos em busca do poder, pra poder crescer. A nossa cara é fortalecer. Ambição é necessária numa cota pra viver. Pra quê? Pra quê? Pra almejar os desejos das casas de alvenaria até os castelos negros. Um milhão ao meu redor em desespero e medo. E eu como tufão de fé só brilhando ali no meio. Xixi, xixi. Não conto os planos, as ideias, senão os bico faz fofoca, intrigue e tragédia. Diz que você fala demais, é metidão e pragueja. Infelizmente os vencedor bate de frente com a inveja. Faz parte. Faz parte então nós aprende. O selo da equilíbrio tá no disque na mente. A ira me ensinou ser compulsivo e exigente. Jesus veio e me mostrou a perdoar no presente. Deixa. E deixa dar no que der. Nós tamo de pé junto aí atrás de um qualquer. Aonde estiver, dizendo pra quem ainda não souber que vocês são tudo livre pra fazer o que quiser. Por quê? Eu quero transformar o hemisfério, fazer os pretos se sentir os melhores do universo. Pra vocês que acreditam e têm fé, siga-me, siga-me, siga-me, siga-me. Por quê? Eu quero transformar o hemisfério, fazer os pretos se sentir os melhores do universo. Pra vocês que acreditam e têm fé, siga-me, siga-me, siga-me. Uma avalanche de autoestima, positividade. Se tiver coragem, então cola na grade. Um grito que ecoa por todas as avenidas, nos becos e vielas, em todas as esquinas. Siga-me, siga-me, em busca do progresso. Siga-me, siga-me, em busca do sucesso. De ser quem realmente você é, aderir à ideia, saber o que quer. Reluzente, o brilho do olhar, engenhoso, o sorriso verdadeiro. Traz o mapa do tesouro, uma corrente humana agradecendo a Deus. Pois se ele é por nós, quem será contra os seus? Fala aí, você é uma pessoa segura? Ocorre do assunto, vira a cara e se empurra? Não pode, otimista a todo momento, navegando sem rumo como manda o vento. Eu quero transformar o hemisfério, fazer os pretos se sentir os melhores do universo. Despertar os gigantes que caíram no sono, todos os reinos e tomar nossos tronos. Por quê? Eu quero transformar o hemisfério, fazer os pretos se sentir os melhores do universo. Pra vocês que acreditam e têm fé, siga-me, siga-me, siga-me, siga-me. Por quê? Eu quero transformar o hemisfério, fazer os pretos se sentir os melhores do universo. Pra vocês que acreditam e têm fé, siga-me, siga-me, siga-me, siga-me. Você que acredita, tá me ouvindo? Siga-me, siga-me, siga-me, siga-me. Seus sonhos perdidos, quer eles? Siga-me, siga-me, siga-me, siga-me. O paraíso, a felicidade. Siga-me, siga-me, siga-me, siga-me. Tudo que você quer, tudo que você sempre quis. Siga-me, siga-me, siga-me, siga-me. Quem sabe um bom lugar? Hã? Siga-me, siga-me, siga-me, siga-me. Por que não os melhores alimentos? Siga-me, siga-me, siga-me, siga-me. As melhores paisagens. Siga-me, siga-me, siga-me, siga-me. E por que não as mais belas? Siga-me, siga-me, siga-me, siga-me. Siga-me, siga-me.